O DJ SGC vai te pegar gostoso. Fica de quatro, fica de quatro. Joga pro um, fica de quatro. Ai, fica de quatro. Joga pro um, fica de quatro. Joga pro um. Sai da frente, é o trem. Fica de quatro, ai. Fica de quatro, ai. Fica de quatro, ai. Fica de quatro, epa. Fica de quatro, ai. Fica de quatro, ai. Fica de quatro, ai. Depois do McDonald's, até até o dinheiro. Depois do McDonald's, depois do McDonald's, até até o dinheiro. Depois do McDonald's, até até o dinheiro. Depois do McDonald's, até até o dinheiro. Depois do McDonald's, até até o dinheiro. Bota a buceta na reta dos pia, porque não vai pegar a bolada. Bota a buceta na reta dos pia, porque não vai pegar a bolada. Fica de quatro, joga pro um, fica de quatro. Ai, fica de quatro, joga pro um, fica de quatro, joga pro um. Sai da frente, é o trem. Fica de quatro, ai, fica de quatro, ai. Fica de quatro, ai, fica de quatro, epa. Fica de quatro, ai, fica de quatro, ai. Fica de quatro, ai. Sai da frente, é o trem. Depois do McDonald's, até o dinheiro. Depois do McDonald's, depois do McDonald's, até o dinheiro. Depois do McDonald's, até o dinheiro. Depois do McDonald's, até o dinheiro. Depois do McDonald's, até o dinheiro. Bota a buceta na reta dos pia, porque não vai pegar a bolada. Bota a buceta na reta dos pia, porque não vai pegar a bolada. Vai te pegar gostosa.